luxo com a gente, atitude é 100%. Estamos de volta, detonando tudo, espalhando nossa mensagem para o mundo. Ratos e mais atos me parando, querendo saber quem eu sou. Eu sou o Cobra, conto com o apoio do meu mano DOG, DJ lá, pode crer, pá, pá, pá, pá. Pode vir que eu quero ver, pode vir, vem. Clique, clique. Mano, cobra nas paradas, uma serpente cobra criada, vacilou. Pode acreditar que é a lei da favela. Pode se preparar dando uma cada na quebrada. Por causa de um trem, desde um relógio velho, cavando a casa, cemitério. Pilantras como você com certeza vai cair. Pode ter certeza que não, vai subir, vai descer pra queimar no inferno. Já prepara as madeiras pro seu terno. Não teve humildade sem chance aqui. É ficar sobrevivendo. Muito bem, saiam da mira dos tiras. Saiam da mira dos tiras. São eles é que gostam, são eles que atiram. Reze pra ficar sobreviver. Muito bem, saiam da mira dos tiras. Saiam da mira dos tiras. São eles é que gostam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Saiam da mira dos tiras. São eles é que gostam, são eles que atiram. Reze pra sobreviver. Saiam da mira dos tiras. São eles é que gostam, são eles quem atiram. Com atitude e proceder, com certeza vocês sairão da mira dos coxinhas, firmeza? É daquele jeito. Cachorrão. Ó o mano ali, ó. Aê, tio, lembra de mim? Estudei com você e pá. Eu sou aquele doidão lá que tinha o que chute todo fudido na escola. A sacola era feita de arroz e pá, tá ligado? Só que lá, a escola era da hora, mano, tá ligado? Fiquei feliz de te ver aí, fiquei feliz de ver os irmãos aí, pá, tá? Todo mundo na moral, certo? Escola é um barato que é importante pra caramba, ó, meu. Hoje em dia as molecadas não querem saber mais de ir pra escola. Na minha época era o seguinte, ó, mano. Tinha escola, tinha estrela nova cela, tinha peão, tinha pipa, tinha pá de barato. Tinha umas mulher da hora na escola, que nem tem umas mulher da hora aqui também, certo? Escola é um barato que é importante pra caramba, ó. A gente que tem consciência, bolou, mano.